Caso contra 071, mantenha a sessão 360 para o Itanás. Ambiente 6727, ao centro, prossiga. Sussan 3455, 167 a bordo, 3 horas de autonomia, aterrando Guarulhos. 55, só confirmando o POB 1167. Afirmo. Gente, grátis, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto espera 183 a torre. E o ajuste 10 no 5, tem um bom voo, boa noite. Ok, Juliette, Alfa e Charlie, 183, ponto espera, boa noite, ponto. Limitado ao localizador. Proa 050, limitado ao localizador, G17. Volume 04, estou no controle, 119, decimal 8. Foi. Último pouso, controle Salvador, Romeu 04, boa noite, a informação, Romeu, descendo a 150. 604, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Dessa via para 2.000 pés, ajustado 1.015. 1.015, informação Charlie, perdão. Informação Charlie, desce via até 5.000, ou 1.015, ou 604. 2.000. Opa, via até 2.000, ou 604 com 1.015. Na espera 18.30 com a torre, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Altan 3455, ponto de espera da 10 pronto. Eu sigo autorizado, a linha de decolar, vento 160 graus, 8 nós. A linha decola, Altan 3455. 3152. Tá 3152, prossiga. Informação Delta, nível 330, Recife. Está 3152, aguarde 330 para Recife. Na escuta. GV07. Prossiga. Só para informação, na nossa presente posição, desde 4 milhas atrás, a gente está recebendo forte interferência de rádio pirata. Alguma identificação? Por enquanto negativo, só música. Se tiver alguma coisa, eu passo para você. Ok, obrigado. Será informado até. Chegando agora no continente, está aumentando a interferência e uma música do AHA. Tocando, vamos ficar aqui na escuta, ver se a gente identifica alguma informação sobre a rádio. Mas está bem forte a interferência, inclusive nos impediu de comunicar com vocês a uma distância maior, possivelmente por causa dela. Ok, na escuta para mais informações. E autorizado o localizador, informe estabilizado. O localizador informará estabilizado, GV07. Standing flight level 100. Oi, boa noite. Tá 3858 na espera no zero, pronto. Autorizado, ali mantém 3858. Ali mantém 3858. Portugal 157, boa noite. Air Portugal 157, frequency 119.8. 55 decolos 45, controle 19.8. 19.8, 3455. 2, ponto cópia. Prossiga. A 3152 está autorizada para Recife, nível voo 330, via Upper Whiskey 58, decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5523 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Recife, nível 330, Upper Whiskey 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju 5523, 1980. Correto, então 3152, ajuste 10 no 5, chame pronto, pushback acionamento no 07. Positivo 1015, reportará. Livre decolagem 3858, vento de 170 graus, 129. Iniciando, tá 3858. Controle autoriza direto gole para o TAM 3455. Mantém o perfil, tem tráfego na chegada. Cliente, TAM 3455. Controle, o GV07 está interceptando o localizador. Complete final do ILS, sem o glide. Cabeceira deslocada 90 metros, torre 183. Completar final, sem glide, chama a torre 183, o GV07. 4005, copiou o tempo. Torre Salvador, GV07. GV07, informe, trem checado, final, pista 10. Vamos lá. Chegou e decolou aos 4-8, controle 19-8. 19-8, TAM 3858, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3850, decola 1700. Contato radar, subo 370. Nível 370, TAM 3850. Controle, eu vou na 604, só confirmando no após a etapa ali, segue no R9, ok? Ok, desce para 2500 na proa do 366. 2500, etapa 366, 1604, obrigado. O Jeep está passando o marcador com o trem baixado e travado, visual com a pista. Sente o GV07, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 8 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso 10, ciente do deslocamento da cabeceira, GV07. 1885, Chinamara Brasília, 126, 5 ADN 1245. Gonza para o TAM 3455. TAM 3455, mantém a saída, aguarde de transferência. 0.4 Controle, TAM 3858. Quando possível, aproar a frote. TAM 3858, aguarde autorização. Obrigado. TAM 3455, agora com o Centro Recife, 1288-3325. 288-3325, boa. Mantenha a saída. Sabe agora o Centro Recife na frequência 1285-2545. 1285-2545. Obrigado, boa noite. Boa noite. Confirmando a primária, 12685. 12685. E a secundária? 12545. 12545. Obrigado, boa noite. TAM 3850. Após pátio militar, observe a viatura. E ao estacionar a frequência livre GV07. Track e pátio militar observando a viatura GV07. Boa noite. Cross, milha do 372, Campo Avista, 604. 604, agora com a torre 183. Z3, obrigado pelo trabalho. Mente. Portugal 157, 10,000 feet, QNH 1015, cleared, ILS X-ray, we found glide slope, report on localized course. Descend 2,000 feet, QNH 1015, and cleared ILS 10 without the glide slope, that's Portugal 157. Salvador, Rona 604, boa noite, baixado travado, passando 372. O 604 se enche, o vento de 180 graus, 89, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 1604, só podia só repetir o vento? Vento 180 graus, 89. Ok, obrigado, livre pouso 10. Approach, good evening, we have 1417 passing level 1500 information Delta. Parallel approach, BA 1317. 1317 is call cadence to level 040 on both arrival. Okay, down to 040 both arrival, BA 1317. Na direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette na mesma frequência. Direita, Alfa, Juliette, chama nessa frequência, 604. 1.5 34, ali prosseguir até a última esquerda, é a Índia, ingressar para o portão 02. Você vai via Índia para o portão 2, 1604. Pronto, TAM 3152. 152, tá livre a linha decolada 10, o vento é de 1,60 graus com 8 nós. Livre a linha decolada 10, TAM 3152. A gente não manda nenhum aviso de cena, qualquer coisa com o expected body arrival and probably the main time for the body intersection and your machine over. Call 157 on localized, the runway 10 from inside. Complete final approach, call now tower 1183, Portugal 157. 1183, Portugal 157, bye. Runway 1. Begay 1317, 10,000 feet, QNH 1015, cleared at SXWAY without glide slope, report and localize the course. Okay, now 2,001015, ground slope out of service, beginning 1317. 57 on the long final from Norway 10. Yeah, Portugal 157, the wind is 180 degrees with 10 knots, stand by for landing clearance. Stand by for landing clearance. Portugal 157 now clear to land runway 10, QNH 1015. The wind maintain 180 degrees with 10 knots. Portugal clear to land runway 10, QNH 1015. Thanks for the wind, Portugal 157. Portugal 3152 decolou ao 02, chame controle 19. 35, tem um voo e uma boa noite. Perdão, 18 é o controle. 2055. Sobre 19.8 ou 25.5? É 19.8, ok? 119, decimal 8. 19.8, obrigado. Comandante 3152, escuta. Gente, marca 7.6, tá 3. TAM 3152, contato radar, saída PUCA, no nível 330. PUCA 330, 3152. Se puder coordenar Recife, agradeço. Gente, aguarde. Faltando 20 minutos antes eu peço a condução e não tem. Vamos ver se agora uma hora antes consegue. favor, se faça. 345, por favor. Por favor. The right by Alpha Juliet to gate 10 at Portugal 157. Seguinte, vetoração para departamento, curva direita para 1100, o limite será radial 2400, então que der 2400 milhões. Caso venha descontado, ao descontar o que der, e a curva na prova de baixo. We gave 1317 on the 160 radio to intercept the localizer. QBR 3152 da presença autorizadora Cazu. Aracaju 3152. Retoração para sequenciamento, curva direita para 100. Seu limite será o PDR 2400. Caso negocie o contato, antecipar o PDR. MBA 1317, clear for approach. Leon 317, you are cleared for final LS X-ray report established on localizer course. Okay, we'll tell you 5 miles on localizer course, we get 317. No 52, agora com o centro Recife 1268512545. 2255 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Okay, 90 meters at this place on 10 VA 1459. And establish on the localizer. Call now tower on frequency 1183. 83.